Bem-vindo ao Sargento. Bem-vindos ao Sargento Cast de Vampiros, meus amigos. Hoje nós vamos jogar Vampiro a Máscara. Bom, galera, aqui eu sou o Juninho Gordo e eu vou mestrar aqui. Eu vou ser o mestre desse lugar. Caralho. Eu sou o Robson e vou jogar com o Thomas Green, um Tremer. Eu sou o Jeff e vou jogar com um Bruja, o Christopher Rutherford. Eu sou o Ramon e eu vou jogar com um Malkavian chamado McFly. Eu sou o John Scatter, meu personagem é um gangrel que chegou na cidade. Eu sou o Bruno e vou jogar com a Samita chamado Leshai Islam. O jogo vai se passar na Irlanda, numa cidade que a pronúncia, né, em gaélico é Gaelling. É uma cidade que fica perto de Dublin, né, que é a capital ali da Irlanda. Mantiveram o estilo medieval da cidade, então existem castelos e paisagens bastante procuradas para quem gosta de climas medievais aí. O forte da cidade é a arte, música, teatro e pintura. Começando o jogo, então, eu vou pegar aqui o McFly. Bom, quem já jogou Vampiro sabe que Malkavian é um cara bem piradão, bem malucão. Eu uso um sobretudo de tecido. Eu comprei ele desses caras que vendem roupa pra turista. Então ele é cheio, ele é cravejado dessas runas célticas e não sei o quê. Ele é verde, bem chamativo mesmo, e as runas são douradas. E uso também uma barba bem grande mesmo, bem até mais ou menos no meio do peito, assim. E a minha loucura, cara, eu vejo luzinhas azuis por todos os lados, assim. Tem uma lenda celta que diz que a luzinha azul te leva para o caminho certo da vida, e eu fico enxergando essas luzinhas o tempo todo, assim. O meu refúgio, cara, é dentro de uma ruína, uma antiga ruína celta que fica um pouquinho afastada da cidade, e quando chega o dia, eu me escondo lá, pro sol não me pegar. Você está no seu refúgio, acaba de acordar, mas você sabe que hoje muitos turistas irão aparecer por aí, mais ou menos nas redondezas do seu refúgio, para fazer comemorações, acender fogueiras. Você sabe que é uma boa oportunidade para você. Me meto lá no meio dos turistas, cara. Você já começa a ver que algumas barracas estão sendo montadas, carros e comidas, assim. Um som já começa a ser ligado ali. Parece que eles vão fazer uma festa. Aproximo, fico observando, até que eles deem uma brecha e eu consigo entrar no meio da... Começa a entrar no meio da festa dançando também. É, você chega logo, conforme eles vão ligando o som e as cervejas vão começando a passar entre os humanos ali, você percebe que eles são presas fáceis pra você. Eu só chego num cara que tá meio... que seja meio riponga, sei lá. Você já viu a luzinha azul que tem ali? Não, nunca vi luz azul não, tô aqui pra curtir a festa, cara. Se você deixar, eu posso levar você e seus amigos pra curtir a festa num lugar muito mais legal. Eu olho pra ele bem fundo nos olhos dele. É, ele não resiste, tá ligado? Ele olha. Na hora que você faz isso, ele fica um pouco perturbado, assim, ele baixa a cabeça. Você percebe que ele fica totalmente vulnerável às suas vontades. E eu levo ele até o meu refúgio, vou me alimentar. É, você suga até completar seus pontos de sangue, cara. Você tá totalmente saciado. Eu faço de novo demência na cara dele, assim. Ele sai do refúgio e vai para um lugar completamente diferente daquilo que ele estava andando, olhando para cima, assim. Quando eu olho, assim, para frente, eu enxergo as luzes, pontinhos azuis, me chamando assim, vem, e vou seguindo a luzinha, cara, vou me perder no meio do mato, assim. Meu personagem é o Christopher Rutherford, ele é um Bruja, que foi criado mais ou menos por volta de 1500. Porém, pouco depois que ele foi abraçado, em meio aos combates, ele foi empalado e ele ficou em torpor durante muitos e muitos anos. Eu despertei há pouco tempo. No local onde eu fui empalado, foi construída uma igreja muito grande e acabei pegando uma amizade com um padre. Na minha visão, como Bruja, eu ainda sou muito leal aos ideais de cavalaria e à igreja. Eu ainda tô meio deslocado, porque eu ainda tenho muito do que era um Bruja antes. Então você não tem a máscara para esse padre, ou tem? Não, esse padre eu coloquei aqui como um aliado. Tá. Ele sabe da minha natureza e eu o ajudo, tanto que o meu refúgio é na igreja. E você, né, acorda também E esse padre estava ali mesmo arrumando umas coisas também. Que assim ele... que eu acordo, a primeira reação é quase é dogmática. Eu vou até ele, beijo as mãos dele, ajoelho. Tem alguma instrução para mim? Não, como se eu tivesse alguma coisa, alguma missão para te passar. Vou dar uma olhada por aí. Até por esse apreço aos humanos, você percebe que há algum tempo você não se alimenta. Andando nos dois quarteirões da igreja, existe um pub. Apesar do meu apego às ordens religiosas, eu sou um pouco mais frio. Já perdi algum pouco traço da minha humanidade. Então eu vou até esse pub e eu vou ficar bebendo até ficar de olho em alguém que tenha exagerado da bebida. É, você vê que na televisão tá passando um jogo de futebol, né? Fico acompanhando. O rugby, assim, o pessoal tá curtindo lá. E num balcão, assim, parece ter um cara, assim, bem abatido, uma aparência, assim, de uns 50 anos. O jogo parece bom, hein? Meu time tá perdendo. Parece meio abalado, porque a tristeza, o ambiente de festa, senhor. Minha mulher faleceu. Existem trilhas tortuosas, mas todos nós temos muito aprendizado. Creio que sua trilha, por mais dificultosa que seja, irá lhe trazer muitos ensinamentos. Ele bate no seu braço assim, besteira, não consegui ter um filho, trabalho num emprego de merda, só queria mesmo é morrer. Que isso, meu amigo. Creio que minhas palavras realmente possam não ser adequadas para o momento. Então, posso te pagar uma bebida, amigo? Ele fala mais um whisky, então. Nisso, vocês bebem, cara. Ele bebe muito. Passa, assim, umas 3 horas. Ele tá apoiado no balcão, assim. Eu acho que não vou conseguir ir pra casa. Ele põe a mão no seu rosto, assim. Você é amigo, cara. Vamos. Obrigado. Tudo que eu precisava era de um amigo nessa hora. Eu vou levando ele até a casa dele. Ele enfia a mão no sobretudo, assim, tira a chave de um carro, assim. Um carro bem popular mesmo. Ele tá parado ali na frente ali. Quando ele entra no carro, ele apaga, cara. Eu vou levar o carro dele até um lugar isolado, assim. Nisso eu vou me alimentar. Não vou matá-lo. É, você nunca provou um sangue tão etilizado. Nossa, né? Isso é bom. Tá bom, né? Sente uma sensação diferente. O personagem é o Thomas Green, eu sou um tremé e eu sou um professor de química numa universidade que é dentro de um castelo. O meu laboratório de química é numa antiga sala de tortura que tinha no castelo e depois de algum tempo eu descobri que tinha uma sala secreta nesse laboratório e é lá meu refúgio agora. Eu sou viciado em alguns tipos de ácido e por isso que minha especialização é em ácidos também. Ah. Aí eu consigo... Eu viciei alguns dos meus alunos e eu tomo sangue deles. Ah, Breaking Bad... É referência clara, né? É, referência clara. Então você tava no seu refúgio, mas peraí. Não, tem um negócio errado. Você sai do refúgio e vai dar aula já assim? O cara sai debaixo do chão assim. É. Oi, classe! Não, é um laboratório só. Aula é em outro lugar, né? E só dá aula de noite, né? Não, de dia. Humilhado. Como você é professor, então você sabe que você só tem que ir pra universidade porque algumas pessoas precisam fazer provas pra recuperar notas. Na sala vão ter 3 pessoas só. 2 meninas. E um rapaz, dois deles se prepararam muito. Um pouco antes de 1 hora, eles entregam a prova pra você. Mas você percebe que a terceira pessoa, uma menina, ela tá muito enrolada com aquilo, cara. Vai se passando o tempo e o tempo da prova termina. Ela olha pra você assim, né, com uma cara de pidona assim. Ai, professor, eu não consegui fazer. Olha, são normas da universidade, vou ter que fechar essa sala. Já sei, tem o meu laboratório de química, vamos continuar lá essa prova. Eu pego a prova dela e vou guiando ela até o laboratório de química. Ai, professor, muito obrigado. O que eu posso fazer pelo senhor? Eu poderia fazer qualquer... Eu poderia fazer qualquer coisa pelo senhor. Boquete! Eu tenho 7 de humanidade, só não precisa gastar pão de sangue, né? É. Na verdade, eu quero que você se esforce mais, porque eu realmente estou achando uma vergonha. Depois de 1 semestre inteiro te explicando essa matéria, você não conseguir responder os exercícios. Eu dou, tipo, um sermão nela, assim. Ela fica meio constrangida, assim. Ela fala que tem dificuldade em aprender, mas ela tá se esforçando. Eu já disse, eu faria qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte, então. Você me promete que você vai vir nas aulas de reforço. Você vai entrar na minha turma experimental de química. Tá bom. Só isso que você vai fazer comigo? Eu preparo um ácido, assim, tipo, uma droga, assim. Já provou isso? Não. Experimente uma vez. Eu digo pra todo mundo, experimente pelo menos uma vez. Ela fala não, só que ela pega e põe embaixo da língua. É lógico que ela já experimentou alguma coisa parecida com isso. Na hora que ela experimenta, cara, ela já coloca a mão na bancada. Tá, eu aproveito esse momento, me alimento dela também. Só um parênteses aqui, ó. Se liga, eu fui atrás de um cara, Jeff foi atrás de um cara, o único que foi pegar a mulher deu em cima dele e não quis, cara. Tá muito gay esse jogo. Nossa, obrigado. É, aí, qual é o nome da cidade? Galinho. Eu vou jogar com um assamita chamado Leshai Svan. Comigo eu sempre carrego algumas armas brancas, adagas, coisas do tipo. E no meu caminho para essa cidade, eu fui contratado pela xerife Oxana para investigar alguns assassinatos que vêm acontecendo nessa cidade. Você acabou de chegar, cara. Acabou de chegar na cidade, junto com alguns turistas também que vieram para festejar. E logo quando você chega na praça, uma mulher já vem na sua direção. Ela tem o cabelo escuro, bem liso mesmo, né? Quase cobrindo todo o rosto dela. Uma mulher bem magra e uma roupa jeans mesmo, assim, né? A jaqueta e a calça jeans, bem rasgada. Tava esperando ela chegar perto, assim mesmo. É. Bom, você me chamou até aqui pra investigar alguma coisa. Poderia me dar mais detalhes? Bom, mais detalhes só o nosso príncipe pode dar pra você. Eu só fui contratada para chamá-lo aqui. Afinal, um independente, eu poderia ter uma visão melhor sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Há indícios de que o Sabá tenha chegado. Isso não é bom, não é verdade? Acho que eu vou ter que cobrar um a mais pelo trabalho. Ela dá uma risadona assim. Cobrar a mais? Quem que você acha que é? Nós só estamos querendo uma consultoria, vamos dizer assim, para as coisas que estão acontecendo. Não queremos que você faça nada mais daquilo que foi contratado. Então me leve até o príncipe. Vamos levar sim, mas primeiro eu tenho que fazer uma parada. E levo vocês até uma moto, né? Uma moto que ela vai pilotando até chegar numa boate. Quando ela vai passando de moto, os seguranças já olham pra ela, já balançam a cabeça. E quando ela dá a volta nessa boate, numa porta escrito VIP mesmo, só tem um segurança. Quando ela já para a moto, ele já abre a porta assim. Ela, quando olha pra ele, fala: esse que tá comigo, tá? Ser revistado, né? Ela só chama você lá pra dentro. Você vai passando por um corredor bem escuro assim mesmo, só com aquelas luzes de emergência. Certo. Até um ponto que aquela música começa a invadir a sua cabeça. Quando ela abre uma porta assim, vocês estão como se fosse num deck superior que vê toda uma boate embaixo assim. É, o DJ, pessoas dançando, e ela anda por um outro corredorzinho assim que tem uma porta também escrito VIP. É, só passando, só dou aquela olhada rápida também, só vou acompanhando ela. Quando ela abre essa porta, um lugar claro, bastante iluminado, e de dentro, se confundindo com a música de fora, vai saindo uma música clássica. Quando vocês entram e ela fecha a porta, é totalmente vedado o som do lado de fora. As paredes são de vidro, então se vê tudo o que está acontecendo lá fora. Mas é um estilo como se fosse uma biblioteca no meio de uma boate, que existe um homem, mais ou menos uns 40 anos, um óculos assim, sentado numa poltrona, lendo assim um livro grosso assim, né? Só quando vocês entram, ele fecha o livro e olha para vocês assim. Nisso lá, só coloca a mão no seu peito assim, espere aqui. E ela vai conversar em outra sala com ele. Luiz, vamos lá, Luiz. Ah, beleza? Como eu falei, o nome do meu personagem é John Scatter, um vampiro cangrel que chegou recentemente à cidade. Como ele foi aprazado mais ou menos na época dos anos 70, então ele tem um visual um pouco mais antiquado. Mas você é dessa cidade? Sou. É, você sabe que o príncipe, ele é uma pessoa bem reservada. Ele é um príncipe que conseguiu o poder por política. O único ponto forte da ligação social dele é com a xerife, que mesmo assim a xerife também não é lá grande de sociabilidade. Aonde é seu refúgio? Meu refúgio é próximo de um pub. E um pub? É, um barzinho lá. Quase sempre ele prefere ficar nesse lugar, apesar de quase ninguém frequentar. Ele aproveita pra escutar algum bom som. Você acorda... Que foi? Engraçado demais esse pub. De uma casa? É isso? Moro, exatamente, atrás. Você acorda, até porque o bar começa a fazer alguns barulhos de briga. Eu levanto assim já. Ei, tá vendo aí? Isso quando. Imagina aquele salão de festa pra criança e um palhaço lá, mano. Nossa, mano. Volta aí, pô. Só aproveito e vejo o que tá acontecendo certinho. Você vai entrando no bar? Vou. É, você percebe que na porta, assim, tem umas pessoas olhando também, assim, um segurança proibindo a entrada de pessoas e muitas pessoas brigando lá dentro, até que a polícia chega. A polícia, eficiente como só, né, ela já tira os arroaceiros lá de dentro do bar. O que você consegue sentir um cheiro de sangue no ar. Isso atiça você. Por conta da sua prontidão, e agora você pensa em vitimar alguém, uma mulher, cara, que você sabe que é uma prostituta, parada numa esquina, assim. Eu só aproveito e me alimento, então. Eu termino de me alimentar, deixo ela mesmo em qualquer canto. Nisso, pra todos os jogadores, a noite corre bem com todos vocês, né? E só tem que fazer um ponto especial aqui com o Bruno. Depois que a xerife volta a falar com o zelador do Elísio, ela fala assim: bom, acho que você não vai poder ver o príncipe hoje. Vou ter que procurar um lugar pra esperar, então. Aqui existem muitos hotéis. Ela dá uma chave pra você. Nisso ela pega o celular dela, que só a única palavra que você ouve antes de você sair é assim: McCoy, droga! Não entendo muito, só vou indo pra esse hotel hoje. A noite passa bem para todos vocês. Ramon. Oi! Você acordando no seu refúgio. Enxuga a cara assim com o resto de sangue que estava chupando. E saio. Vou em direção ao centro da cidade mesmo, assim. Só que quando você sai do seu refúgio, cara, você vê uma poça de sangue. Eu não lembro disso aqui, não. Vejo se tem algum rastro. Tem um rastro, cara. Um rastro que vai numa direção oposta da cidade. Eu vou seguindo o rastro mesmo assim, e cada pocinha que eu encontro, eu dou uma cheirada nela assim. Cheiro de cocô. Você seguindo por uns 15 metros, existia uma formação rochosa, umas pedras também, ruínas, né, de casas medievais. E esse sangue culmina com um lugar onde era, né, umas pedras, assim, né? Uma pedra movida pra cobrir o final desse rastro de sangue. Tá, eu só chego perto dessa pedra e vejo uma luzinha azul em cima dela, assim, de novo. Só empurro a pedra mesmo. Quando você tira essa pedra, desenhado na areia, existe um rosto. Aquele smile, né? A boca feita com os dedos, só que os olhos são os olhos humanos. Dá uma olhada ao redor pra ver se tem alguém ali. Tem algum urso aí? Ursinho! Mr. Bob! Sr. Bob! Pega um dos olhos que estão no chão e como assim. Nossa. Vomito. Procuro, vou fazer um teste procurar ali. Pode? É, percepção mais prontidão aí, pode fazer. Foi 66. Cara, um pouco mais pra frente você vê um pouco de terra revirada, assim, sabe? Um lugar onde não tem gramas e a terra tá bem revirada ali. Vou chegando perto, eu faço um auspício pra conseguir enxergar a aura, se tem alguma aura ao redor ali. Resquício, cara, de vida. Resquício de vida? Já existiu vida enterrada naquele buraco. Putz, eu vou chegando lá e eu começo a cavar. Você faz força pra tirar, só tira o abdômen. Eita! Sem nenhum dos membros, inclusive a cabeça. Só puxa o abdômen assim, vomito de novo. Quando você puxa o abdômen, as costas estavam abertas. As vísceras escorrem pelas costas. Acho que é bom chamar a polícia. Parou por aí. Pra você, Jack. Você também acorda novamente no seu refúgio. Só que o padre não tá aí. Eu vou procurá-lo. Você sobe na igreja. A igreja tá fechada, até pra visitação. Primeira reação. Eu acho estranho isso. Eu vou, tipo, pegar minha arma. Tipo, eu já vou saindo, assim, tipo, faca na mão, assim. E, tipo, meio que preparado pra, tipo, puxar a arma, né? Eu vou procurar. É, todas as portas parece que estão fechadas pelo lado de fora. A única porta que você sabe que tem saída é pela sacristia. Quando você vai na sacristia, existe um baú onde os artigos religiosos são guardados. Mas dentro do baú, você percebe que sangue escorre. Eu vou abrir assim. Quando você abre, o padre está lá. Só que infelizmente não está inteiro. Ele teve a sua cabeça cortada na altura das mandíbulas, né? Então separou uma a cada dentária da outra. Tipo, deu aquele surto meio de irritação, assim. Epa! Epa! Eu tento me controlar, como é típico do meu clã, assim. Vou tentando me controlar, mas eu fico meio indignado e vou, tipo, procurar em todos os detalhes, em todo local ali. A única coisa que você percebe, assim, nitidamente, é que ele está sem os olhos. Primeira reação. A gente tem os números das árpias, né? Tem. Eu vou ligar pra uma delas. Tá bom, parou por aí. Pra você, Robson, você chega na sua faculdade, existem poucas pessoas, né? Só alguns retardatários aí de matérias. Você arruma seus papéis, só que o seu laboratório está trancado, cara. Eu tento forçar ele, assim, eu acho que a porta emperrou. Trancado. Vou chamar o zelador, assim, do prédio. Vou até ele, assim. O velhinho lá. O Sam. O Saninho, o personagem do jogo do zumbi. É verdade, mano. Ele mesmo. Foi o senhor que trancou o meu laboratório? Não, eu nem mexo nessas suas coisas, senhor. Eu tenho uma chave mestra, né? Essas portas antigas abrem fácil com chave mestra. O senhor pode vir comigo abrir a porta, por favor? Ah, não, claro. Ele vai até a salinha dele, pega a chave e segue com você até a porta do laboratório. Uhum. Quando ele abre a porta, empurra, cara, um cheiro forte de cadaverina. Só dou aquela cheirada, assim, sentidos um pouco mais aguçados que o humano, assim, só... É, ele não suporta, ele sente... Nossa, que é isso? E vai se afastando, assim, eu só segurando um pouco o vômito, sabe? Eu acho que foi alguma reação química. Pode sair daqui que eu vou verificar agora. Só que tipo, põe a mão na frente do rosto, assim, pra achar que eu não vou respirar, sabe? Só vou entrando, assim, e fecho a porta, cara. Vou procurando, assim. O cheiro é bem ruim mesmo, assim, só que eu aguento. Cara, em cima do balcão que você faz os seus experimentos, existe um pano também, sujo de sangue, que parece cobrir um cadáver. Entendi, eu só olho, assim... Meio assustado, mas eu vou, assim, um pouco sangue frio, assim mesmo, eu só vejo quem que é. Quando você abre, parece ser um corpo mesmo, a não ser que ele está montado com partes de outros corpos. Só termino de tirar, assim, aquele pano que estava por cima, eu só fico observando, assim mesmo. Isso é muito estranho, eu dou uma olhada, assim, pra ver se não reviraram mais nada, se não... A única coisa que você percebe quando você olha é que as partes são ligadas... Pela própria pele, como se a pele fosse esticada e passasse por um furo e assim vai seguindo a sua costura. Com ocultismo dá pra saber se isso é alguma coisa diferente? Ah, um sucesso automático, cara. Só tem um clã que é capaz de fazer esse tipo de coisa. Nossa senhora, cara. Eu suaria frio se eu fosse vivo, cara, mas eu já começo a ficar com um pouco de medo, assim. Porque eu sei da rincha que existe dos Tremere e dos Tizimice, cara. Eu saio da sala rapidinho, assim. Dou aquela tossida, assim, pra me recompor. Só que ainda muito preocupado. Vejo se não tem ninguém observando. Vou até aquele zelador de novo, assim. É, ele tá na sala dele. Tá. Ligue pra polícia, senhor. Um assassinato. Na minha sala. É, já vou ligar. Só vou esperando, assim, alguém chegar ali, entendeu? Tipo, eu até sento no chão, assim. Só que sempre olhando, cara. Agora eu tô paranoico, mano. Tô olhando pra um lado e pro outro, assim. Então, Luiz, a noite passa, você acaba de acordar. Quando você sai do seu quarto aí, né, onde você dorme, e vai pra sala, cara, você, mesmo no escuro, você sente as janelas da sua casa estão aí abertas, cara. Olho pra fora, assim, alguma movimentação diferente? Não, cara. Só olho assim, fico tentando me lembrar se eu tinha deixado uma janela aberta, algo do gênero. Não, você tem certeza que não deixou. Só pego, fecho a janela, começo a procurar ali dentro mesmo, naquela sala, alguma coisa diferente. Nada, na sala nada. Procuro em todos os quartos, um por um. Quando você vai passando pelos quartos e deixa o banheiro por último. E quando você entra, aquele azulejo branco que você tem no banheiro, tingido de vermelho. Cara, dentro da sua banheira existe um corpo. O corpo daquela prostituta que você se alimentou. Meu Deus, que porcaria. Ela está de costas e você percebe que a costa está aberta. Só olha assim, pega o celular assim. É, eu tenho o telefone da xerife? Tem, então você liga. Adiantando pra vocês, pra quem ligou aí pros membros, né? Eles atendem vocês e pedem pra que vocês vão a um lugar que eles vão limpar o local. Pra você que ligou pra polícia, Robson, no momento que você pede pro cara ligar pra polícia, 5 minutos depois seu celular toca. Só tendo assim, cara, preocupado ainda. A voz da xerife, que você manda rebanho fazer o trabalho que você deveria fazer. Devia ter ligado pra Sim. mim. Esses assuntos me interessam. Não ligo muito pro fumo dela porque eu tô preocupado com minha vida agora. Passando pro Ramon, você também que ligou pra polícia, cara, seu celular não funciona. As ligações da polícia dão fadas. Ah, cara, eu deixo quieto e vou pra cidade, sabe? Vou tentar avisar alguém. Assim. Uma pessoa cruza com você no caminho. É um homem, mais ou menos, uns 50 anos de idade. Ele tem a barba ruiva, trançada, porte bem forte, assim mesmo. Você conhece ele. É o McCoy. Ele é o algoz dessa cidade. Senhor? Vim falar com você mesmo. Ah, é bom você não ir pra lá, não. Tem um corpo lá jogado. Foi isso que pensamos. A xerife está ocupada, me mandou vir pra cá. E o que eu tenho a ver com a senhorinha? O senhor quer conversar comigo? Não quero conversar nada. Você que me buscou. Eu só estou indo para o possível local onde essas coisas aconteceram. Ah, então tá. Foi aqui, ó. Eu vou caminhando junto com ele. Não precisa andar do meu lado. Não quero que você ande do meu lado. Eu continuo andando. Ó, tinha um olho ali, mas eu comi. Então, na verdade, são dois olhos. E ali na frente tem um abdômen. E só o abdômen. E, se interessa, o rastro do corpo começou na minha casa. Então, desculpa incomodar a vossa sabedoria, mas eu acho que eu tenho a ver com esse problema. Só tô dizendo que não fui eu que matei, por favor. Não, nós vigiamos você. Você não é perigo. Mas se eu posso perguntar, por que vocês estão tão interessados nesse assassinato aí? Que... Bom... Urso! Olha pra trás. Não tem urso. Continua. É, né? Olha, fica parado assim. Com a cara, nossa, essa noite vai ser difícil. Bom, então eu vou ficar olhando aqui, tá? Tudo bem. Fico olhando ele fazer o trabalho sujo dele. Só vou indicando também, assim. Ó, ali tá o abdômen. Eu sei o que fazer. Só tô dizendo onde tá as coisas. Eu enxergo. Enxerga aí, bobão. Bruno, cara, você é acordado pela xerife e tem uma noite muito agitada. Ela visitou 6 assassinatos brutais, como eu descrevi para os outros jogadores. Sem ser dos jogadores. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que ele está plantando essas mortes, ou se ele é sozinho, ou se tem ajuda de alguém. Nós pegamos você para investigar. Essas são pessoas importantes, alguma coisa? Vai ver, ele está querendo chamar atenção. E é por isso que o príncipe marcou uma reunião hoje no Elísio. Todos os envolvidos com esses assassinatos deverão estar lá. I can't speak it, or else you will dig my grave. Você que ligou para uma arpia? Senhorita Eva. Antes dela te dizer agora, você sente que ela respira fundo assim. Mais um? Invadiram o meu refúgio e mataram um de meus rebanhos. Bom, a única coisa que eu posso te adiantar é que venha no Elísio o mais rápido possível. Pra você ligou pra xerife. Pra xerife, né? Alô? É o John. Lembra aquelas histórias de corpos que estavam começando a surgir? Você também encontrou? Está dentro da minha casa, essa porcaria. Vá para o Elísio. Isso, eu uno 3 jogadores. Jefferson, Bruno e Luiz, cara, são os primeiros a se encontrar no Elísio. Vocês já sabem o lugar. O segurança deixa que vocês entrem numa boa. Vocês entram por passagens diferentes, mas se encontram todos na porta do Elísio. Eu tô com um semblante nitidamente irritado, cara. Mas tá difícil me controlar. Mas, cara, invadiram o seu refúgio. Meu refúgio, cara. Mano, eu sinceramente tô fulo da vida mesmo, cara. Porque... E ainda por cima, porque a pessoa já tem consciência de quem eu sou realmente. É, eu vou procurar ali a xerife, né? A xerife chega acompanhada por um rapaz aí que vocês não conhecem. Nossos refúgios. Invadidos. Eu sei. É difícil. Bom, o príncipe chegando, ele pode falar alguma coisa a respeito. Vamos aguardar. Pra você, Robson, o telefone toca novamente. É uma outra arpia. Comparece ao Elísio, o mais rápido possível. Estou nesse momento. Pra você, o McCoy, ele vê todas as possibilidades ali. Acho melhor irmos para o Elísio, então. Eu também? Você também. Mas eu não tenho nada a ver com isso, meu amigo. É melhor ir, não discuta comigo, vai. Ai, ele cara. Ele pega na sua nuca, assim, e vai te empurrando. Ele vai me empurrando para... Urso! Continua. Oi, esse é o Babi. Teu coração na barriga. Todos os personagens, então, se reúnem, cara, no Elísio. Eu fico encarando todo mundo assim, marcando o rosto mesmo. Eu fico encarando também, meu. Tô vendo o cara desconhecido e ficar encarando. É, já tô irritado. Coisa, cara. Eu fico olhando, já tô irritado. De bravo pra ele. Eu entro assim, paro no meio do bar. E continuo. Quando você para, o cara tá com a mão no seu pescoço, assim, né? A gente já chegou. Solta meu pescoço. Todo mundo aqui achou um corpo morto perto de casa, é isso? Você respondeu, Zé. É. Só um sim com a cabeça. Foi sim, encontramos. Eu acho que é o mais feio de vocês aí. Escolhe qualquer um assim. Vai, Luiz, que já é da cidade, eu gosto menos. A xerife é bem feia. Ela tem uma aparência bem agressiva. Xerife, acho que foi você. Ela balança a cabeça assim, olha no fundo dos seus olhos, cara. Você não tem cara muito bonita, xerife. Eu acho que eu vou ficar quietinho. Ela só olhou pra você. A única coisa que ela falou foi por quê. Eu acho que eu vou ficar quietinho no meu cantinho. Eu só quero perguntar uma coisa. Descobriram praticamente a identidade, acho que, de todos que devem estar aqui. Mataram pessoas próximas de cada um. Vocês têm alguma pista do que está acontecendo? O que eu acho realmente muito estranho dessa situação toda é que ou essa pessoa é muito conhecida e estava disfarçada entre nós, ou é uma pessoa que está nos vigiando muito de perto. Ou uma pessoa que tem informantes aqui dentro, tem dissidentes. Eu só viro pro personagem do Bruno, assim, muito prazer. Meu nome é Thomas. Quem é o senhor? Eu só fico olhando assim pra ele mesmo. O que você tá fazendo aqui? A xerife me chamou pra cá. Eu não tenho ligação nenhuma com a pessoa que morreu. No meu caso, eu tenho consciência de quem era a pessoa. Foi uma mulher de quem me alimentei ontem. Você tá triste por causa disso? Não estou triste, eu estou preocupado. Uma pessoa que eu nem conhecia corretamente, de repente aparece no meu banheiro morta. Logo, estava realmente te observando. Exato, esse é o meu medo. Mas, sinceramente, eu acho que a gente não corre perigo. Não? Invadiram meu refúgio. Mas abriram a minha casa. Vocês viram algum de nós, membro aqui da Camarina, morto? Não, só rebanho. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo. Se ele quer provocar a gente... Isso passa dos limites. Além de invadirem o meu refúgio, acabaram com um membro do meu rebanho. Uma pessoa que era importantíssima para manter a minha proteção durante o dia e o meu contato com a comunidade. Olha, sinceramente, eu não tenho nada, eu não sei de nada e eu não faço nada. Então eu não tenho nada devendo para ninguém. O que afeta um membro afeta todos. Se nós não conseguirmos fazer algo para proteger uns aos outros, somos presas fáceis. Calma. Você deve se lembrar disso. Calma, calma. Lembre-se que talvez essa também seja a meta do assassino. Pode ser isso que ele queira jogar um contra o outro, fazendo com que nós nos matemos. Só por descontar a raiva, assim, tipo, dou um soco assim na parede, sabe? Quando você dá o soco na parede, assim, só um homem de aparência frágil, assim, que vocês não perceberam na sala, olha pra você assim, vem até você, coloca a mão assim. Você sabe as regras do Elísio. Sim. Então contenha-se, por favor. Eu paro, assim, fico em silêncio por um momento. Eu subo no balcão, assim. Fico em pé no balcão. Ah, esse personagem que surge agora também, olha pra você. O que você tá fazendo aí, rapaz? Só pego um negócio assim, no alto, pego com dois dedos mesmo, desço do balcão. Luzinha azul. Estão em todos os lugares. Quando você tá descendo do balcão, a porta se abre e o príncipe entra, acompanhado do Senescal. Eu sabia, as luzinhas sempre levam pra onde a gente quer chegar. A descrição do príncipe, um cara totalmente alinhado, com um terno caríssimo. Ele tá sóbrio, né? Aquela roupa James Bond mesmo. E o Senescal do lado dele, um cara totalmente careca e sem barba, assim, também. Totalmente alinhado também, mas não ao nível do príncipe. E o Senescal usa umas luvas brancas, assim, também. É, só pra quem não sabe, o Senescal é como se fosse um mordomo do príncipe, só que é a pessoa que, tipo, assume o poder se o príncipe morre. Quando o príncipe entra na sala, os mais chegados dele vão e cumprimentam ele, né? Principalmente o zelador do Elísio. Só que quando o príncipe tira a mão, ele limpa no pano que o Senescal carrega nos braços. Ele olha pra vocês assim. Eu esperava que vocês estivessem mais à vontade aqui. Eu acho que a situação atual, todo esse panorama que estamos vivendo, não leva tanto a isso, não é? Sentem-se. Fiquem à vontade. Olha, eu já estou sabendo de tudo o que está acontecendo. Eu só gostaria de perguntar para vocês o que vocês pretendem fazer a partir de agora. Bem, eu acho que a prioridade é identificar quem é esta coisa que está nos atacando e dar um fim nela, né? Mas você, mais do que os outros, já deve saber o que atacou. O problema é que ele deve ser bem poderoso para estar vivo ainda, né? Eu já me sinto deslocado. Fui abraçado numa época muito distante. E eu me sinto à vontade para dizer que, se for de bom grado deste conselho, eu gostaria sim de fazer parte e voltar à ação como muitas centenas de anos eu agia. Meu caro, eu já vivi essa época também. Os tempos são outros. Mas situações extremas pedem medidas extremas. Você aí, aponta pro seu personagem, Luiz. Ele parece estar bem preocupado. Eu compartilho da raiva dele. Ele olha pro seu personagem? Tem alguma coisa interessante para ele falar? Eu vou colaborar também, porque eu moro aqui, eu gosto desse lugar. E se tem um cara, ponto pro Luiz, assim, que é grandão, né? É, eu sou grande. Se um cara desse tamanho, chorando igual um bebê, com medo, então acho que eu, que sou pequenininho, também tenho que ficar com medo, né? Sorte sua que a gente tá no Elísio, garoto. Ah, e tem outro cara aqui também, aponta o personagem do Jeff. Mimimi, choramingando todo, quase se mijando, com medo. Olha o tamanho desses caras, olha o meu tamanho. Eu acredito que você não tenha muita compaixão em seu coração, não é? Praticamente todos os membros dessa cidade estão envolvidos com a limpeza dos assassinatos. Somente os envolvidos estão aqui para essa conversa. Então, qualquer tipo de ação será desenvolvida por vocês, tudo bem? Tudo bem. Sim. Bom, vocês já devem estar imaginando que vão ter quem caçar. Sabe quem é o Tsimizu? O que eu posso dizer é que ele foi o primeiro Kainita a chegar nessa cidade. Tentou instituir o domínio do Sabá e não conseguiu. O problema é que alguns membros da Primigênia foram trocados. E isso causou um rebuliço político na cidade. E eu perdi minha força. Então, espaços foram abertos. E parece que o Sabá está tentando voltar aqui de dentro. O ancião da cidade, um Ravenous, chamado Gork Heinz. A minha maior desconfiança pousa sobre ele. Se me permite, existem, talvez, dentro deste grupo que está selecionando, pessoas com algum treinamento em combate. Se fosse em épocas anteriores, eu pediria cota de malha e espada, arco e flecha. Mas, neste tempo, vejo que as armas de fogo são muito úteis contra estes membros mais antigos. Se for cedido a nós material de combate equivalente, podemos sim dar um jeito de resolver este problema da melhor maneira possível. Esse pedido é muito cabível e já está sendo providenciado. Aqui está um dossiê sobre ele. Só pego assim. Propriedades, tudo confiscado. Triangule algum local e tente encontrar um possível segundo refúgio que ele tem. Peraí, eu consigo ajudar aí. Você tem alguma coisa dele aí? Alguma coisa que você achou? Aqui está a chave da casa. Peraí então. Põe aqui na minha frente. Eu sento numa poltroninha assim. Ele faz assim pra você vir pegar na mão dele. Poxa. Pego na mão dele assim. Só fecho os olhos mesmo, me concentro e nessa hora todas as veias do pescoço ficam ressaltadas, fica aquela coisa vermelha assim. Começa a cair lágrimas de sangue assim do meu olho também. Minha cara começa a ficar suja de vermelho. E nisso eu uso o meu poder de auspícios pra descobrir qual é a história daquele objeto. Cara, você vai passando por muitas imagens, muitas, mas uma que chama atenção, aliás, uma sequência delas que chama atenção, é um dia que ele pega a chave do próprio carro dele e vai até uma zona bem distante, num penhasco, e encontra um homem. Só que você não consegue ver bem o homem, porque a visão é bloqueada pelo carro. Ele sai desse carro, eles conversam um pouco tempo e nisso a visão acaba. Abro os olhos mesmo assim, eu sei onde é o esconderijo dele. Descrevo o lugar, assim, é perto de Blinding, blá blá blá. Tem algo nesse penhasco? Tem umas ruínas lá. Preciso de você ainda. Sim. O Senescal vai até uma mesa, pega um notebook e entrega pra você. Pego, sim. Existem alguns dados criptografados aí que nós não conseguimos desvendar. Por favor, eu gostaria que você completasse seus serviços aqui. Pois não. Só me ajeita em algum lugar ali, abre. É, joga um teste de computação aí. Nossa, você foi muito bem nos testes, cara. E você vai quebrando cada vez mais as pastas dele até achar uma pasta dentro de um e-mail que estava aí criptografado para uma outra pessoa. Acessou uma conta, cara, e você percebe uma certa conversa que ele tem com um membro do Sabá. Só que esse membro, realmente, ele não está sendo identificado. Porque você tem indícios de que seja do Sabá pelo modo como ele trata os humanos, com um extremo desdém. Achei algumas coisas aqui, só devolvo para ele. Bom, para completar, acho que seu serviço, nada mais interessante você participar dessa caçada. Acho que eu vou ter que cobrar um extra mesmo por isso. Meu Senescal irá pagar você. E nisso vocês partem. Tá, eu preciso ir lá junto? Claro. Você conhece melhor o lugar? Ou pode ficar aqui comigo? Não, vou lá junto. É, quando vocês saem daquela porta, deixando aquela música clássica indo pra aquela música eletrônica, o Algoz tá sentado em cima de um baú com rodas, aquele tipo de transportar materiais de bandas, essas coisas assim. Eu já chego ali. Então, o que tem para nós? Ele só sai do baú assim, sirvam-se. Ele abre, cara, submetralhadoras, rifles de longo alcance. Começar a pegar ali. Você sabe mexer com armas? Não, não faço ideia de como mexer com arma. Mas mesmo assim eu pego uma 9mm pra mim, assim, uh-huh. E guardo dentro daquele casaco celta que eu tenho. Uh-huh. Cara, eu também não sei usar arma, eu pego um negócio que dá bastante tiro ali, João. Tem colete ali? Tem, isso é assim, colete. Pegar. A gente tem uma resistência natural, bala, sim. Mas um colete, claro, sempre ajuda. É sempre bom. Eu aproveito, pego duas 9mm. Pego arma pesada, cara. E pego uma arma de um pouco mais pesada também, tiver ali. Bruno, vai se render às armas de fogo? Eu vou pegar o colete e um rifle, cara. Quando vocês saem da boate, existe um furgão esperando vocês. Um humano dirigindo pra vocês, tá com aquela roupinha de mordomo mesmo, assim. Então, vocês vão direto pro penhasco, cara. Só que essa van, ela só vai até um pedaço, depois tem que seguir. Eu acho que se eles não estiverem aí, até será um elemento surpresa se conseguirmos preparar uma armadilha pra eles, né? Sim, seria uma boa mesmo. Ó, o refúgio fica mais alguns metros lá pra cima, tem as árvores aqui. Acho que seria uma boa ideia fazer perto de umas ruínas que tem ali na frente, se a gente for fazer uma armadilha. Você pode nos ajudar com seus poderes. Sim. Eu faço um auspício pra ver a alma, as coisas que estão ao redor. Cara, um lugar vazio. Vazio. Nem os insetos, cara, percorrem esse lugar. Por aqui não tem nada. Eu tenho que fazer uma ressalva. Apesar de taticamente ser interessante nos separarmos e cobrir o local, devemos lembrar que eles têm poderes muito superiores aos nossos. Então é melhor ficarmos bem juntos e com as armas de fogo bem preparadas. Eu dou um abraço no Jeff nessa hora que ele fala bem juntos. Assim. Estou bem junto de você. Tipo, sabe, eu empurro a cara dele assim. Nisso chega no lugar onde vocês devem parar. Só que vazio, cara. Não tem nada no lugar. Já engatilha armas. E vocês começam a subir esse penhasco. Todo mundo dando cobertura um pouco. É, vocês vão... Eu nem peço teste, cara. Porque realmente só vocês se movimentam ali naquele lugar. Só que o que vocês vão chegando e percebendo é que existem umas roupas jogadas por ali. Como se fosse um casaco jogado. É o casaco. Junto das roupas, mais à frente, existem umas cinzas, cara. Quando você pega o casaco, os seus poderes de auspício trabalham automaticamente. E você percebe que o Ravnus vem correndo por ali, ele deixa o casaco no chão. Então você fica vendo a cena por uma visão bem baixa. Quando ele deixa o casaco, ele começa a gritar algumas coisas. E de um buraco mais à frente, sai aquela criatura. Um simice de um aspecto belo, o rosto parecendo de uma boneca. As bochechas rosadas, a cara bem redonda, careca, os olhos bem azuis. Ele fica olhando com uma expressão bem parada para ele. Enquanto ele esbraveja com o Tsimice, ele só balança a cabeça assim e cresce, cara. Cresce numa forma horrenda. Horrenda mesmo. E esmaga a cabeça do Ravnus numa patada. Aquelas mãos esverdeadas. Ele tira um telefone da mão, assim, já destransformado, e liga. Quando ele liga, você percebe que algumas pessoas têm um movimento por ali e cessa. Só solto assim o casaco, cai no chão mesmo. Ai, gente, o Ravnus tá morto. Isso aqui, ó, esse pauzinho, é o Ravnus. Quem matou ele? O Tsimizi. Ele tá aqui agora? Eu fico preocupado agora. Você consegue saber há quanto tempo foi isso? Era noite e era hoje. Faz pouco tempo. Hoje? Algumas horas atrás. Pega a arma, assim. Só puxando um rifle, assim. Ah, eu odeio fazer isso. Fica um pouquinho mais afastado que eu vou lá ver se consigo enxergar alguma coisa. Não vai sozinho. É, a gente vai dando cobertura pra ele. É, só vou um pouquinho mais na frente mesmo pra... Você sabe que tem alguém lá dentro. Uma pessoa. Eu só faço um sinal, assim. Assim, tipo, indicando que ele tá lá dentro. Conforme você vai se aproximando das ruínas que tem no topo desse penhasco, percebe que é uma escada descendo e existem grades que foram estouradas. Historicamente, isso era uma prisão de tortura, que as pessoas ficavam tomando aí toda essa maresia e sem comer e sem poder saírem daí. Só falo pra eles pararem e aponto pra baixo essa grade. Tiro uma fita adesiva e coloco uma lanterna acoplada na arma, assim, sabe? Só olho na direção pra baixo, assim, aponto pra... procurar alguma coisa. Cara, é uma escada que ela vira, assim, então você não consegue ver nada, precisaria descer. Se quisermos ver o que tem lá embaixo, é melhor começarmos a descer. Eu acendo, tipo, a lanterna, já tá enrolada mesmo na arma, vou, tipo, mirando, assim. Eu vou junto, assim. Nessa hora eu fico pra trás. Nessa hora eu só me afasto. Próximos. Se quisermos ter sucesso, todos terão que manter o fogo cerrado em qualquer que seja a coisa que aparecer. Então, no meu rifle eu não coloco lanterna, eu vou indo com a disciplina quietos e enfoscação ativada, eu vou seguindo eles, cara. Vocês vão descendo pela escada? Sim. Sim. Quando vocês terminam de descer, é um salão com umas luzes bruxuleantes de lampiões, né, elétricos mesmo, sem nada de inflamável aí, pelo menos coisas frágeis para serem inflamáveis. Uma mesa, e no centro existe como se fosse uma escultura coberta por um pano. Você percebe porque é uma coisa imóvel que fica com várias hastes para fora. Fora isso, passando a escultura, isso tirava a visão de uma porta que tem a Sim. Juninho, eu quero saber qual é a cor que tá a aura que eu enxergo. Porque o vampiro fica com a cor mais transparente, só que tem uma cor, né? E depende da cor... Da sensação que ele tá sentindo. É. Cara, é uma sensação de muito prazer. Tá, eu só cochicho. Acho que ele sabe que a gente tá aqui e vai gostar muito disso. Nisso vocês ouvem, começam a ouvir um barulho de rodanas, assim, rodando, e uma corda estava presa no pano que cobria a escultura. Quando a corda toda sai, revela uma escultura feita com corpos. São 6 corpos com os braços abertos para cima, ligados apenas pela coluna vertebral. Existem também, mesma coisa, os 6 pares de pernas, assim, e eles estão com aqueles olhares de desespero, a boca extremamente aberta, assim, e ossos do crânio saindo como se fossem chifres para cima. Uma coisa horrível, até mesmo para vocês. Uma coisa que vocês nunca haviam presenciado. No momento, eu só coloco as armas, assim, guardadas. Meu Deus. Na hora que eu vejo isso, eu ainda atiro mesmo o rifle, cara. Eu só fico olhando, assim, pra porta. Eu assusto e afasto um pouco, assim, só tô meio cabreiro com esse negócio. Só quanto o personagem você vai guardar a arma? Você é maluco? Só eu olho com ele. Mó firme. Você quer fazer parte daquela estátua? Só pego as armas novamente. Desculpa. Uma voz bem infantil, cara. Muito infantil. Como se fosse uma menininha. Vocês ouvem. Nossa, vocês não gostaram do presente que eu trouxe pra vocês? Eu aponto direto a arma pra ele. Eu aponto, assim, pra te procurar com a luz, né? Que eu... Deve estar atrás de uma das portas ou deve estar escondido por algum lugar. Adorei. Muito bonito. Foi você que fez? Foi. Eu deixei presentes para todos aqui. Que você não vem aqui entregar? Porque vocês são homens maus e estão armados. Eu não tenho arma nenhuma. E de verdade, eu tô sem arma. Você faz um teste de percepção. Cara, o eco que tá dando aí dentro não deixa você perceber muito bem da onde que tá saindo a voz. Só fico olhando assim, droga. Eu só vou me posicionando pra perto da porta ali, de saída mesmo. Sou um cara de grande prontidão ali. É. A única coisa que você consegue com esse sucesso é perceber que está vindo de uma das portas. Eu dou um sinal, assim. Eu aproveito e, nesse mesmo momento, já tô andando até a direção da porta que ele indicou. Quando vocês começam a sair, tipo, a porta se abre mesmo, ela se abre para dentro. Então, a figura que tá dentro ainda é recoberta pelas sombras. E isso só vai saindo. Um homem, né, um corpo de homem, com aquele rosto de uma boneca, e ele tá vestido também com um vestido mesmo feminino, azul, né? Aqueles até passando um pouco o joelho. Ele está descalço, assim. Eu acho que ninguém vem aqui para brincar, não é? Não quiseram nem apreciar um pouco mais a minha escultura? Acho que nem você está aqui para brincar, não é? Eu estou brincando. Eu estive no refúgio de cada um de vocês e era um esconde-esconde muito legal. Pena que eu tinha um parceiro que me dedurou, ou que pelo menos não era tão esperto quanto eu. E vocês chegaram até aqui. É, se você queria brincar de esconde-esconde, a gente achou. Tem mais alguém brincando com você? Você quer brincar comigo? Não. Eu estou um pouco cansado, mas estou perguntando, não existia mais ninguém com você? Cara, ela dá 2 passos muito rápidos pra frente, assim. Oh, meu Deus. Eu tô indo pra trás também. tá quase encostando na escultura. E vocês, como estavam rodeando ela pra poder chegar até a porta, ela tá no meio de vocês. Nossa, muito rápido. Na hora que ela dá esses dois passos, só me assusta, eu dou um tiro nela mesmo. Tiro. É, você atira, pega na cabeça, cara, até joga um pouco de sangue assim, ela... Ai. Homem, mal me machucou. Eu olho pros outros dois. É, ele está mostrando os brinquedos que tem pra brincar. Vamos deixar que nós também mostremos os nossos. Daí, tipo, um gatilho. Antes de você falar isso... Bicha louca. Vocês que são idiotas. Vem até aqui e cai numa brincadeira imbecil dessa. Quando ela faz isso, ela começa a crescer, cara. Só quando ele levanta, cara, aquela forma horrível, esverdeada, cara, de 3 metros de altura. Iniciativa. Mano! Vou jogar a minha aqui, ó. Ixi, o meu nem tanto. Nossa, eu vou jogar por último, cara. Eu tô apavorado. Ixi, cara, eu perdi, cara. Você perdeu? Nossa, perdi. Cara, que maravilha. Nossa, cara. Caraca. Eu não tenho muita destreza. Vai, vamos lá. Então vamos na ordem. Mano, eu começo a meter bala no submetralhador, né? Vamos lá, jogar um pouquinho de parada de dado, porque eu só não tenho pra aqui. Ih, foi bem baixinho mesmo. Os tiros que o personagem do Robson deu, ela só colocou a mão, assim, pegou na mão, nem entrou, cara. Nossa. Na hora que ele faz isso, eu fico olhando em volta, assim, se tem ainda alguma estrutura, assim, que tá pendurada ou algo do tipo. Não, é muito sólido, cara. Muito sólido, porque é rocha escavada. Então eu vou indo em direção, como ela tá bem perto da escultura, a escultura é grande, eu vou atrás da escultura e, tipo, eu concentro meu sangue pra aumentar minha força, tentar derrubar a escultura em cima dela. Tá, faça um teste de força aí. Ó, fui bem, cara. Nossa, mano, você derruba essa ação que ela não esperava. Ela usa as duas mãos pra segurar a escultura, cara. Ela tá vulnerável, ela perdeu esse turno. Então, eu vou tirar nela, cara. Tá nesse turno aí, eu cato o saco 9 mm e... Cara, acertei. Mano, acertou. Só que, meu, ela absorve muito, cara. Ai. Parece que não tá surtindo efeito nela. Caralho. Só vejo assim que ela tá upada mesmo. Só guardo o hip. Só saco duas facas que eu tenho. Só vou na direção dela usando rapidez mesmo. Ó, acertei aqui. Tô utilizando rapidez, 2 ataques. Nessa, só vou correr na direção dela rápido mesmo, cara. Só pulo nas costas dela. Com as duas facas, eu só cravo na boca dela e rasgo, fazendo aquele sorriso mesmo, né? Que, nossa, esse ataque foi efetivo, cara. Sorria, desgraçada. Cara, você puxa assim. Em vez dela gritar, ela ri, cara. Só que aquela voz gutural. Como se ela sentisse prazer com a dor que você proporcionou. Tipo, eu só aponto na direção dela, utilizando as duas armas com a minha ambidestria, né? Só aponto e começo a atirar. Eu atiro na direção da cara dela. Cara, você joga os testes aí. Nossa, seus tiros foram muito efetivos também, cara. Vai, desgraçada! Vai! Nisso, ela se afasta. Quando ela se afasta, ela deixa a escultura cair, né? E vocês têm um turno de novo, porque ela tava segurando pra não ser esmagada. Tá, eu vejo assim, cara, que a arma não surgiu efeito nenhum, cara. Eu uso minha taumaturgia da sedução das chamas e tento causar um pouquinho de dano agravado nela. Tenho 2 aqui, vou jogar o teste de vontade aqui. Pô, cara, causou um pouquinho de dano, hein? Nossa, aonde que você flambou? Flambou. Vou tentar acertar na perna, assim, mesmo pra ficar sentindo dor e perder equilíbrio, cara. Cara, consegue, mano. Direto pega fogo no vestígio de roupa dela, assim, só que ela não liga pra dor. Eu aproveito que eles estão atirando, eu fico olhando pras pernas da criatura. Eu só ativo minha rapidez, eu coloco a arma no modo de rajada e vou descarregando muito rápido as balas. Com a rapidez, você vê que eu só solto, já troco rápido o pente e continuo descarregando na mesma perna, até tentar dilacerar o joelho. Fazendo teste aqui, com rapidez. Ó, fui bem nos testes. Cara, muito dado, cara. Soma muito dado. Vai, vamos jogar, vou absorver. Pera aí. Ó, o sucesso foi absurdo, cara. Tudo no joelho. Cara, ó, eu absorvi muito, cara. Que eu tenho muito vigor. Mas quase partiu, cara. Ela tá apoiada numa perna só. Eu vejo que ela tá quase caindo, assim, pra mim. Essa impressão que eu tenho. Então eu chego perto e vou tentar fazer demência nela, cara. Faz o teste. Só que, cara, eu fui mal. Eu tive 2 sucessos. Pera aí. Ixi, já era. Não conseguiu. Ah, que bosta. Tô ali aproveitando que tô nas costas dela. Deixa eu jogar o teste aqui que eu vou esfaquear de novo. foi, cara, bem. Nessa que eu tô nas costas dela mesmo, só pulo na frente do, na frente dela mesmo, só taco a faca na cara dela e vou tentando rasgar mesmo. Cara, você consegue, mano. Ela tá muito machucada já. Principalmente o personagem do Jefferson, do Luiz, cara, causaram muito dano nela. Nessa ideia, eu só aproveito e continuo apontando a direção da cabeça mesmo, da cara mesmo, pra conseguir fazer o máximo possível de dano. Joga aí. É. Tipo, dessa vez não foi muito bem, mas você sabe que feriu ela. Uhum. Só que quando ela tá caindo, cara, né? Quando ela vai mudar um passo e cai, antes de cair, ela segura, ela crava as garras no peito do personagem do Bruno, cara. Nossa, mano, tudo agravado, cara. Nossa! Pode absorver, cara? Já era. Quando ela crava, cara, ela ultrapassa o seu peito, mano, e ela aperta. Então o seu tórax vem pra mão dela, aquela criatura de 3 metros. A sua cabeça acaba caindo no processo e o seu corpo cai, cara, seu personagem morre. Só que quando ela faz isso, ela tem rapidez. Ela, com a mesma mão suja de sangue, ela bate uma agarrada de cima pra baixo no personagem do Ramon que tá ali perto, cara. Nossa. Fatia ele em 3. Não, cara, acerta o Jeff, velho. Você tá perto, cara. Ela vai jogar. Ela, aliás, ela vai tentar. Nossa. E ela consegue, cara. Muito agravado, cara. Puta, cara. Mano, você tá no último. Você tá no último. Você tá quase no. Quase morrendo, cara. Tá no último. Se ninguém te salvar, você entra em torpor. Puta, eu fico lá chorando, né? Mano, putz, eu tentava fazer ela pegar fogo de novo, mano. Tacar outra. Tacar outro fogo na perna dela, na outra perna dela. Vamos ver. Fazer um pouquinho de dano de novo, hein? Cara, mas suficiente pra que ela se ajoelhe, cara. É. E a transformação começa a falhar. Ela vai começando a diminuir de tamanho. É, na hora que faz isso, tipo, só joga a arma que já acabou a munição, tira calibre 12, e à medida que ele vai continuando a queimar, eu só vou andando na direção dele e continuo a atirar seguidamente no mesmo ponto, bem na cabeça. Você, Luiz. Nesse turno eu aproveito e jogo as armas no chão mesmo, pego a submetralhadora mesmo e começo a atirar a cabeça dela novamente. Cara, as risadas dela começam a ser gritos de dor. Nesse momento ela, tipo, falece. Cai no chão, se transformando novamente naquela boneca. Na mesma hora, eu só jogo a arma e corro na direção do Malkavian aqui, que tá nas últimas, próximo da morte final. Hey, McFly! Tá, eu tô lá. Ai, ajude. As luzes, luzes azuis. Apesar de tudo, eu, tipo, só mordo, assim, meu braço e, tipo, dou pra ele beber do meu sangue. Eu pego... Apesar da situação. Pego o sangue do Jeff e começo a beber. Cara, você começa a beber, mas você sabe que você foi alvo de alguma sacanagem. Ah, é, sempre isso. Eu odeio essas porras de sangue, cara. Conforme você vai sugando o sangue dele, cara, ele vai parecer seu herói, cara. Ele salvou você. Só, valeu, cara. Você é um bom urso. Eu olho pro. Eu dou um abraço no Jeff. Sem chance, não sobrou nada. Nada. Ó, esse cara aqui é foda, hein? Esfarelando o corpo no chão. Outro personagem do Jeff, esse cara aqui é foda. O que mostra que era muito antigo, cara. Bom, os responsáveis lá vão saber o que é. Eu guardo um pouco das cinzas pra levar. Nisso, todos os personagens que sobrevivem saem do covil no penhasco e só veem que carros vão chegando até vocês com as luzes. Jeeps, né? Vão chegando com vocês. Num deles está a xerife Oxana e a história para por aí. Rapaziada, se você curtiu essa história, esse jogo de RPG de Vampiros à Máscara, fique sabendo que não acabou aqui. Nossa ideia é continuar jogando mais Vampiro, mais o quê? Mais outros jogos aí. E lembre-se de curtir nossa página do Facebook, facebook.com/sagetacast. Nosso e-mail, se você gostou, mande sua crítica, sua sugestão. Se você quiser sugerir um tema para os próximos jogos e para os próximos Sagetacasts, pro sagetacast@gmail.com. E, cara, se você quiser saber tudo sobre cinema, tudo sobre seriados, é só entrar lá, www.entrecactus.com.br. Cara, é um site super atualizado, que tem, poxa, todas as novidades que você quiser saber sobre cinema, sobre aquela sua série que você gosta mais. E, meu, não sei o que você tá esperando, entra lá, www.entrecactus.com.br, que agora são os parceiros do Sargenta Cast. E é isso aí, valeu! Yeah.